eu. Ela tá pirada, quando o Gavi bate ela dá uma sarrada. Essa menina enlouqueceu. Ela tá pirada, quando o Gavi bate ela dá uma sarrada. Sarrada, sarrada, eita novinha assanhada. Sarrada, sarrada, eita novinha assanhada. Sarrada, sarrada, eita novinha assanhada. Sarrada, sarrada, essa novinha tá pirada. Ela sarra em cima, ela sarra embaixo, ela sarra no meio e também sarra de quatro. Ela sarra em cima, ela sarra embaixo, ela sarra no meio e também sarra de quatro. Sarrada, sarrada, eita novinha assanhada. Sarrada, sarrada, eita novinha assanhada. Sarrada, sarrada, eita novinha assanhada. Sarrada, sarrada, eita novinha tá pirada. Gabriel Estúdio, aquele abraço. É furacão da Viluzinha. Essa menina enlouqueceu. Ela tá pirada, quando o grave bate ela dá uma sarrada. Essa novinha enlouqueceu. Ela tá pirada, quando o grave bate ela dá uma sarrada. Eita novinha assanhada, sarrada, sarrada. Eita novinha assanhada, sarrada, sarrada. Eita novinha assanhada, sarrada, sarrada. Essa novinha tá pirada. Ela sarra em cima, ela sarra embaixo, ela sarra no meio e também sarra de quatro. Ela sarra em cima, ela sarra embaixo, ela sarra no meio e também sarra de quatro. Sarrada, sarrada, eita novinha assanhada, sarrada, sarrada. Eita novinha assanhada, sarrada, sarrada. Essa novinha tá pirada, sarrada, sarrada. Eita novinha assanhada.